Volta que já não vai pra lá, o escuro é triste no fim. É tempo ainda de ficar ao lado de quem é por ti. Saiba que todos os tragos e bolas e fodas e tiros irão distanciar tu ainda mais do verdadeiro chão. Lembrar que o choro já foi de alegria, emoção ao ver seu filho nascendo. Lembrar da infância aos domingos, guerreiro, da euforia de ter conquistado a mina que tanto sonhou, deixar quieto a guerra. Lembrar de quem ela levou, gerou discórdia, revolta, mas pouca reflexão. E o que eu estranho é o apetite pra entrar em ação, de praxe estar na área e ver neguinho te olhando feio. O bagulho é sério, mas pior vai ficar desse jeito, pois cabulosa é a solidão e não o teu oitão. Foda é a mãe na fila da humilhação, que vale mais um ano a 1.010 fechado. Ou então quando quiser, dá um rolé na rua. Sem tensão eu te conheço, doido, e sei que um pouco é muito pra ti. Tu tem valor e o coração é grande, apesar de bem maltratado, mas tem força, pois existe o bem. As peças que a vida pregou até aqui, nem que o vento sopre ao teu encontro a morte. Eu vou desistir de acreditar enquanto tu respirar, porque se for da tua vontade é de Deus, tu sai dessa e leva a vida bem longe das trevas, do pensamento um momento. Já não posso mais te ver assim, vou sair fora, dar um ar disso aqui. O tempo é outro, tá mais louco que antes, tu sabe bem que desse jeito tá bem perto do fim. Já não posso mais te ver assim, vou sair fora, dar um ar disso aqui. O tempo é outro, tá mais louco que antes, tu sabe bem que desse jeito tá bem perto e do mudou fim. Muito a João, são vários verão fora de circulação. A rua tá diferente, em show de ladrão, e com a concorrência vem a trairagem. Hoje os princípios, poucos respeito, é verdade, quem é quem? Não sei, cada um por si, a lei. Bem mais tranquilo, eu tava com os psicos convivendo, do que na rua, pra muitos o prêmio. Vários morreram sem fechar os 7 dias, mesmo sem tá devendo. Históricos de safadão, alguns tinha, eu sei, mas muitos foi nos olhos grandes. Inveja é o que mais tem. Num dia à tarde ouvi falar que não tava dormindo, e pro salão domingo, só garantido. E aí, primeira noite livre andando no sereno, a euforia toma conta mesmo. A mina que firma comigo, já ganhei na ideia do radinho, atendi. Tem uma responsa pra fazer rapidinho. Saí, mas vi que ela me olhou estranho, mas logo esqueci quando me vi, tava nos panos. Peguei emprestado pra não chegar com cheiro em casa, demorou, vamo aí. Sentido ao posto, compra bira e cigarro, agora sim carro lotado, 2 pra 3. Quem fez a preza eu nunca desconfiei, fazer o que, não dá mais tempo. Pelas costas levei o primeiro, ficou olhando parado, parceiro. Já não posso mais te ver assim, vou sair fora, dar um ar disso aqui. O tempo é outro, tá mais louco que antes, tu sabe bem que desse jeito tá bem perto do fim. Já não posso mais te ver assim, vou sair fora, dar um ar disso aqui. O tempo é outro, tá mais louco que antes, tu sabe bem que desse jeito tá bem perto. E quem do quer fim vir tá aqui. Ri bastante no começo, ah, moleque novo, nem sabe o alto preço, financiamento longo. Cê entrou, já derrubou pra serguer, passou um tempo agora, não é mais simples, caiu lá dentro, sentiu que o troço é sério, 1, 2, 1 e o júri popular. Caso famoso, deu no que falar. Pra mais de 15 a sentença, agora aguenta. Sei que tu aguenta, mas quero que entenda. Não vale a pena o ibope em alta, as mina na roda. Depois tu quem roda, tu fica pobre e elas te ignora. Chega de zica na praia então, dá um 2, observa se aquelas vão colar ainda ou se nem dão ideia. Paguei a noite sozinho, de pé, boné e gorro, e observe tudo que der, mas seja anônimo. São só os seus usando pedra ou congelando a mão, pra juntar uns trocados vendendo lata ou papelão. Vejo os carros que passam sem pés no freio, ignorando o sofrimento alheio. Nessa hora tu vai pensar em quem vale pra ti e o que te importa nessa vida, chorar ou sorrir. Sinceramente, seja crente no bem e ele vai ser por ti. Porque eu pergunto hoje, ó, quem é por ti? Me emociona ao relembrar quem realmente de veras me inspira, tá bem longe das trevas, do pensamento um momento. Já não posso mais te ver assim, vou sair fora, dar um ar disso aqui. O tempo é outro, tá mais louco que antes, tu sabe bem que desse jeito tá bem perto do fim. Já não posso mais te ver assim, vou